Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, rede! Tamo aí! Estamos começando mais um programa Carlos Pitt. Aliás, o último programa do ano. Exclusivo, né? É, exclusivo. A partir da próxima semana, você vai conferir programas especiais, melhores momentos do ano, entrevistas marcantes do ano, tá bom? Aí vamos ter o programa do Ano Novo e ainda mais dois programas de férias, de verão, de janeiro, né? Estamos em clima de Natal, de Ano Novo chegando. Pra você, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom. Obrigado por esse carinho de sempre com a gente, aqui ó, com o programa Carlos Pitt. Boas festas pra você. Já já tem entrevista exclusiva. Hoje tem Marcos e Edu, daqui a pouquinho. Tem também por aqui a Carla Fernanda com os lançamentos da semana, a Minhoca trazendo as notícias dos artistas, tem Rádio Nova chegando, estreando com a gente. Boas-vindas a você, a todo mundo sempre ligadinho aqui, onde quer que esteja, tá bom? Começando com o nosso tema de Natal 2011, Carlos Pitt e amigos, Natal de amigo, Natal de irmão. Feliz Natal pra você! Amigo, mas o ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui. Nesse momento especial, amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, pelo bem do coração. E chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você o que deseja pra mim. programa Carlos Pitty. Uai, capataz, tá ficando louco? Louco. Só roqueirinha aí, fi. Começou a dar trabalho, mas deixa ela. Tô me sentindo um tanto quanto estranho por gostar de alguém assim. Totalmente diferente daquilo que eu sonhei pra mim. Ela usa umas roupas doidas e tem o cabelo todo pintado, cheia de tatuagem e piercing pra todo lado. Esse negócio de vida louca foge a minha conduta. Mas o trem é que eu tô apaixonado nessa maluca. Ela curte heavy metal, dance e outras piras. Eu só ouço Tião Carreiro e toco viola caipira. Eu não sei se mais tarde eu entro na dela ou ela na minha. Só sei que eu estou e deixo caído na roqueirinha. Esse negócio de vida louca foge a minha conduta. Mas o trem é que eu tô apaixonado nessa maluca. Ela curte heavy metal, trance e outras piras. Eu só ouço Tião Carreiro e toco viola caipira. Eu não sei se mais tarde eu entro na dela ou ela na minha. Só sei que eu estou de queixo caído na roqueirinha. Ela curte heavy metal, trance e outras piras. Eu só ouço Tião Carreiro e toco viola caipira. Eu não sei se mais tarde eu entro na dela ou ela na minha. Só sei que eu estou e deixo caído na roqueirinha. Na roqueirinha. Roqueirinha, João Carreira e Capataz aqui no programa Carlos Pitty. Pra todo mundo, pra você que tá ligado, um forte abraço, obrigado pela audiência, né? Legal, deixa eu mandar um monte de abraço aqui o pessoal que tá com a gente, parabenizando, inclusive, entrando em contato pelo nosso tema de Natal. Um abraço aqui ao pessoal da Rádio Cidade, né? 87,9 de Crucilândia, Minas Gerais. Tem o programa Carlos Pitty lá também, né? Toda semana, todas as sextas-feiras ao meio-dia. Um abraço ao Ronildo França e toda a equipe, todo mundo lá da Rádio Cidade. Um grande abraço, obrigado por estar escrevendo pra gente, parabenizando o nosso tema de Natal, feito com carinho pra vocês também. Um abraço ao Cavanha, o pessoal, toda a equipe da Rádio de Paula Freitas, no Paraná, que também está com a gente aqui. Um grande abraço a vocês, obrigado pelo carinho, moçada. Forte abraço e pra todo mundo, né? Novas rádios com a gente, agora também mais uma rádio em Portugal, o pessoal da Rádio VFM de Vila Vouzela, em Portugal, domingo, 11 da manhã. Um abraço, pessoal de Portugal. Um abraço, pessoal da Rádio Viola Universitária de Maringá, no Paraná, todos os sábados, também às 11 horas. Um abraço, pessoal de Maringá. Maringá. Um abraço, pessoal da Rádio Nova Sertaneja de Volta Redonda, Rio de Janeiro, segunda, 8 da noite. Tem reprise aos sábados também. Legal, Volta Redonda, legal. Rio de Janeiro também com a gente aqui. Mais uma rádio do Rio, né? E também mais uma rádio de São Paulo. Pessoal da Eba Mix de Teodoro Sampaio, São Paulo. Quarta-feira, 18h30, com reprise aos domingos. Também estão com a gente. Tudo com mais informações. As novas rádios também estão no site carlospitty.com. Você acessa lá também o nosso blog, carlospitty.blog. Spot, tem a relação de todas as rádios onde você ouvir e quem está chegando com a gente. Boas-vindas a todo mundo, né? Obrigado ao carinho de todos vocês aí com a gente, né?

Programa Carlos Pitti, o melhor Natal com os melhores artistas. Que é o Bruno. E o Marrone. E nós estamos hoje aqui para desejar a você um Natal repleto de alegrias. Felicidade. Sucesso. Muitos presentes. Feliz Natal. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Desejamos para vocês um Feliz Natal. E nós, César e Paulinho, desejamos a todos um Feliz Natal. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Estamos aqui com vocês para desejar, sabe o quê? Feliz Natal, repleto de amor e de paz. Feliz Natal, gente. Quem está falando é o Daniel. A todos um ótimo Natal. Que todos os seus desejos sejam realizados com muita paz e harmonia. Forte abraço. Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Edson. E eu quero desejar para você um ótimo Natal com muita paz, muito amor e muito carinho para vocês. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Olha, quero desejar para todos vocês um Feliz Natal, cheio de paz, cheio de alegria e cheio de saúde para todos nós, viu? Alô, pessoal, aqui quem fala é o Fernando. É, aqui é o Sorocaba e desejamos a você um Feliz Natal. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Um Feliz Natal. Oi, gente, aqui é o Gino. E aqui é o Geno. Feliz Natal. Alô, moçada, aqui quem fala é o Carlos Pitti. Tô aqui para desejar para você um Natal mais feliz. Os melhores artistas com o melhor Natal. É Natal mais feliz. Feliz Natal mais feliz. Um ano novo que vem. De mãos dadas com o céu. Cantando amor, paz e bem. Um Natal mais feliz. Um ano novo que eu chamo. Tô de volta! Gente, quer conferir as novidades do meu trabalho, a minha agenda de shows, né? É, estive em São José dos Campos, estive fazendo show em São Paulo, ainda vou ter show em Guarulhos. É só você conferir no site www.carlospitti.com e conferir a minha agenda de shows, né? Quem tá gravando as minhas músicas, né? Agora quem tá gravando é o Marcos Everaldo, Marcelo e Fabiano, a Lia Pequeno, Marcos e Edu, entre outros artistas gravando as músicas do Carlos Pitti. Você pode conferir tudo no site, as minhas composições, fotos, vídeos, agenda, tudo sobre o programa Carlos Pitti aqui também, tá bom? CarlosPitti.com. Tem um link pro Facebook, pro Orkut, pra YouTube, pra você conferir tudo sobre a minha carreira nas redes sociais também, tá legal? Feliz Natal, feliz Ano Novo pra você. Não esquece que a partir de semana que vem, Natal, Ano Novo, vamos ter programas especiais aqui com os melhores momentos do ano, as melhores entrevistas do ano no programa Carlos Pitti. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitti, tudo bem com vocês? Bom gente, tô chegando de novo essa semana pros lançamentos e eu tenho duas novidades super legais aqui hoje, viu? E eu vou começar falando aqui do W, vocês conhecem ele, já vocês vão lembrar quem é. Mas eu vou contar um pouquinho da história dele, né? Foi o pai quem o incentivou à carreira artística. Já aos 8 anos de idade, ele fazia apresentações no estilo sertanejo. E em 2005, participou de testes para integrar o elenco do filme Dois Filhos de Francisco, sendo escolhido como favorito pelo diretor. Foi considerado uma das revelações artísticas desse ano. E o filme acabou se tornando um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. Nesse mesmo ano, ele chegou a gravar um programa na Rede Record. E agora, mais amadurecido, ele tá com carreira solo, tá de trabalho novo e eu vou lançar uma música aqui pra vocês que tem participação especial do Michel Teló. Então vamos lá? W com participação especial de Michel Teló, Se Quer Verdade. Eu me lembro de tudo. Eu sei porque eu te perdi. Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino ou sina, mais uma vez. vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, eu vou contar. Se quer a verdade, ainda tô sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Vem cantar comigo, Michel Teló. Eu me lembro de tudo, eu sei por que eu te perdi. Eu tô saindo pra te procurar, pra te procurar. Destino, sina, mais uma vez estou aqui. Você pergunta como é que tá. Se você quer saber, eu vou contar. Se quer a verdade, ainda tô sofrendo com aquela ferida que você deixou. Vou pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda tô sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Eu tento me enganar, mas me conheço tão bem. Não tá dando certo, fingi que tá tudo bem, mas vou continuar. Com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, e o tempo não tá melhorando essa dor. Se quer a verdade, ainda tô sofrendo com aquela ferida que você deixou. Tô pela metade, coração doendo, participação do Michel Teló. Gostaram, gente? Vamos pro próximo lançamento, então? É a dupla Eduardo e Rafael. Gente, o Eduardo sempre teve um temperamento calmo. Repetia tudo o que pediam pra fazer e em uma dessas brincadeiras, o seu pai pediu pra ele cantar uma música. Aos poucos, ele foi aprendendo a letra e a melodia. E, gente, com 4 anos, ele já fazia a primeira voz. Já o Rafael, certa vez, viu o pai ensinar pra sua irmã algumas notas no violão. Ele acabou se interessando e aprendeu. Primeiro aprendeu violão clássico e depois se interessou pela viola, o que não larga mais, né? Eles também estão de música nova e eu vou lançar agora pra vocês. Eduardo e Rafael, Toca do Coelho. Lançamento. Sai da toca do coelho, vê se desembucha. Tá amando o cara errado, por isso só pega a bucha. Da toca do coelho, vê se desembucha. Tá amando o cara errado, por isso só pega a bucha. Sai da toca do coelho, vê se desembucha. Tá amando o cara errado, por isso só pega a bucha. Não adianta me enganar, já ganhei o seu olhar. Pagou pau a noite inteira, não precisa disfarçar. Quer me amar, não sabe como, disse ter hora e lugar. Mas já falei que a safadeza é só deixar rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Sai da toca do coelho, vê se desembucha. bucha, tá amando carregado, por isso só pega a bucha. Pagou pau a noite inteira, não precisa disfarçar. Quer me amar, não sabe como, disse ter hora e lugar. Mas já falei que a safadeza é só deixar rolar. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Sai da toca do coelho, vê se desembucha. Tá amando carregado, por isso só pega a bucha. Sai da toca do coelho, se desembucha, tá amando carregado, por isso só pega a bucha. Sai da toca do coelho, vê se desembucha, tá amando carregado, por isso só pega a bucha. Sai da toca do coelho, vê se desembucha, tá amando carregado, por isso só pega a bucha. Que bucha, hein? Do Coelho com Eduardo e Rafael. Gostaram, gente? Quem gostou, pode mandar e-mail aqui pra gente. programa@carlospitch.com. Quem quiser que sua música seja lançada aqui também, é só mandar nesse mesmo e-mail. programa@carlospitch.com. A música de trabalho e o release que a gente vai lançar pra vocês, tá certo? Um beijo, gente. Até a próxima. Valeu, Carlinha. Já já tem Marcos e Du. Já estão por aqui, hein? Aguarda aí, meninos. Rapaziada, gente finíssima, amigos meus, pessoais, e vão estar aqui no programa já já conversando com a gente, um bate-papo legal. Agora tem música pra matar a saudade, e as mineirinhas, Foi Tudo Culpa do Amor. Feliz Natal pra você, feliz ano novo 2012. Ó, já tá no papo, gente, simbora! Matando saudade. Você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Não sei por que esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Não sei por que esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Programa do Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, moçada. Alô, você, tudo bem? Tudo legal? O programa Carlos Pitt está no ar, sempre apresentando para você os grandes artistas da música do Brasil. Pois já estou com eles aqui. A rapaziada está correndo muito, são meus amigos, muitos shows, graças a Deus, de Guarulhos para esse mundão. Espero que seja sucesso mais e mais e mais. São de casa, Marcos e Edu. Eita, tudo bem? Maravilha, Carlos Pitt. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado. Aliás, o pessoal pode questionar, poxa, se são amigos, por que tanta demora para vir no programa? É que eles estavam encerrando as gravações, terminando a produção do CD, né? É verdade, é verdade. E que agora é novo, ficou... saindo agora, né? Então, agora ficou pronto. Graças a Deus, graças a Deus, tá prontinho. Tudo sério para mostrar pra gente daqui Opa! A pouco. Tá, com certeza. Deixa produção do Carlinhos Cocó. É isso aí, nosso grande amigo e músico, né? É, então. Carlinhos Cocó, o maestro Baita. Cocó. E... Eita, tá andando bem demais. Baita produtor. Vocês são natural de Guarulhos mesmo? Sim. Os dois? Eu sou de Guarulhos, eu sou natural de Guarulhos mesmo. Nasci lá. Como que surgiu assim o enlace da dupla? Então, na verdade, nós tínhamos uma banda de rock. Na verdade, eu era guitarrista, o Eduardo cantava. E a gente se conheceu a partir daí, fazendo. Mas o Edu até tem um pote assim de roqueiro. Você não, você era um roqueiro modesto? Como é que é? Não, era mais tranquilo. Na verdade, eu fazia guitarra e tal, não cantava, né, tanto, não tinha um contato direto com o público. Batia o cabelão assim também? Não. Já tive, não, mas há muito tempo. Não. Não, quando eu conheci, não. E essa ligação com o sertanejo, como é que aconteceu? Bom, eu já nasci no sertanejo. É? Meu pai, ele era segundeiro também. Então meu pai era músico, né? Meu pai era. Meu pai tinha uma dupla sertaneja nos anos 80 aí. Tocava pra prefeitura de Guarulhos lá. Então eu cresci ouvindo isso. E aí ele relutava comigo. Não, vamos tocar sertanejo. Sertanejo, não, eu sou do rock. É tanto que ele conhece muito mais músicas, né? Assim, as modas de viola, as músicas mais antigas, ele conhece muito mais conviventes. Mais trás, lá. É verdade. Então eu nasci e cresci ouvindo. Eu não queria assumir. Era aquele cara que curtia, mas não assumia pra ninguém. Mas não por vergonha nem por nada, é porque eu sempre toquei, sempre tive banda. Mas você acha que, vamos falar sério, que o pessoal do rock and roll tem o meio preconceito, sertanejo? Não, não é preconceito, mas adolescente é aquilo, né? Adolescente, ele acha que ele tem que ter aquela identidade. E não pode ser eclético. E com o tempo muda isso. Com o tempo o cara vai amadurecendo. Mas estou aqui com essa rapaziada aqui que são meus amigos. E adoro vocês de montão, vocês sabem disso. Volta e meia, a gente vou no show deles toda hora, eu canto com eles cantam no meu show. A gente não tem preguiça, né? É legal demais. E agora vocês vão cantar aqui pra mim, pra todo mundo que tá acompanhando o programa Carlos Pitt, começar a mostrar o trabalho de vocês, esse CD novo aí, né? É o primeiro profissional? É o primeiro álbum. Então vamos lá. O que vamos ouvir aí, Duzinho? Vamos lá. Sogra? Vamos dar só pro pessoal mais conhecido. Essa música é bem conhecida ainda. É, bastante conhecida. Já tocando bastante palavras. Sogra o quê? Fofoqueira. Imagina, sogra nem fofoca, rapaz. Que é isso? Isso aí é lenda. Isso é lenda. Simbora com o Marcos e Edu ao vivo aqui. A minha sogra é fofoqueira. Fala mal fim de manhã, de tarde, a noite inteira. A minha sogra é fofoqueira. Fala mal do vizinho, da frente, do lado, da rua inteira. Quando vou pra casa dela, vem ouvindo me contar. Nem bem toca a campainha e ela começa a falar. Sempre tem um fato novo que ela quer fofocar. Eu tiro o gole e apaga o fogo, minha sogra, que o seu feijão vai queimar. A minha sogra é fofoqueira. Fala mal do vizinho de manhã, de tarde, a noite inteira. A minha sogra é fofoqueira. Fala mal do vizinho, da frente, do lado, da rua inteira. Olha só, brincadeira. Se começando, ela logo quer saber. Dá um duro, fica em cima, não adianta esconder. Mas se falam bem baixinho, pra ela não entender. Eu me ligo até saio de perto, é certo que a velha prefere morrer. A minha sogra é a fofoqueira. Fala mal do vizinho de manhã, de tarde, a noite inteira. A minha sogra é o quê? Fala mal do vizinho, da frente, do lado, da rua inteira. A minha sogra é a fofoqueira. Fala mal do vizinho de manhã, de tarde, a noite inteira. A minha sogra é a fofoqueira. Fala mal do vizinho, da frente, do lado, da rua inteira. Aqui com o Marcos e Edu, cantando um modão desse. Estão espalhando essa música também, já bem aceito nas baladas de São Paulo, na noite de São Paulo. Deus, né? Toca bastante. Vocês estão na média aí de 15, 18, 20 shows por mês? Cara, o mês passado nós fizemos aí aproximadamente uns 29, 28 shows. É, estão correndo bastante. Bastante, graças a Deus. Marcos e Edu ao vivo, Meu Paraíso, o primeiro CD profissional de vocês, né? Da carreira, vou falar assim. É, da dupla. E como é que estão os planos agora para 2012? Né? Já que nós 2012 já está aí e tal, já vamos falar com 2012 já, né? Que são os planos de vocês agora com esse CD em mãos aí? Olha, inicialmente fazer o lançamento do CD, né? Como não foi feito ainda? Não foi feito ainda, né? Oficial, né? Não foi feito lançamento oficial, mesmo porque o CD é bastante recente, né? Ficou pronto agora, questão de um mês e meio, dois meses, né? Ficou pronto. Então a gente está preparando o lançamento do CD para o ano que vem, fazer um. Legal. Um projeto bastante legal. Espero que nossa equipe, nosso programa esteja lá, né? Claro, com certeza. Inclusive no seu programa, nas suas rádios, a gente vai. E agora em janeiro nós vamos completar 2 anos de dupla, né? 2 anos. Estou ainda engatinhando ainda. Mas vamos ver se a gente de repente faz uma festa de aniversário da dupla com o lançamento do CD. Bem legal, entendeu? São coisas que a gente ainda estamos planejando para saber o que vai. Quero agradecer vocês também por ter participado com a gente no nosso tema de Natal. Vocês que acompanham o nosso trabalho, o programa, acompanham a minha carreira, vocês sabem que Marcos e Edu também já foi muito legal, esteve foi junto muito aqui, né? Participando desse tema, Natal de amigo, Natal de irmãos, e vocês não podiam ficar de fora de jeito nenhum, né? Que isso, a gente lembrar da gente aí, foi bacana demais, é uma experiência muito boa pra gente. Com certeza. E vários artistas, né, com várias caminhadas diferentes, e a gente poder, não era não só do sertanejo, tinha do gospel também, pessoal que tá de fora. Então, que a gente não encontra na rua como a gente se encontra. Você vai no meu show, vou no teu show. Eu também passar uma mensagem, né? E você sabe que eu não tenho já a ideia de quantas emissoras estão usando como tema essa música de Natal. Então, eu tô muito contente com o resultado, e vocês aí ficar também. Com certeza. Que vai levando o nome, a marca, Marcos e Edu também, para outros cantos desse Brasilzão aí. É, isso aí, show de bola. Bom, Marcos e Edu, vou fazer mais um modão aqui pra gente chacoalhar Limoeiro, né? Tremer que nem Vara Verde, como o pessoal aí e tal, né? O que vocês vão fazer pra nós, Guilherme? Vamos fazer a música que é tema do nosso CD, chama-se Meu Paraíso. Tá aqui, Marcos e Edu, ao vivo, Meu Paraíso. O paraíso é aqui, vocês cantando pra nós aqui. Ah, beleza. Bora lá. Vem embora ao vivo. Alô, Brasil, alô, Portugal. Nós somos a dupla Marcos e Edu. Nós também estamos no programa Carlos Pitch. Grande beijo a todos. Valeu, gente. Beijo. Hoje tento te explicar, nosso amor não pode assim morrer. Não posso me calar, confesso que também errei. Mesmo que meu coração estava cansado de tanta ilusão, pra não me magoar, então deixei você na solidão. Não sabia que você gostava tanto assim. Na verdade eu queria ouvir você dizer pra mim que seus olhos é meu paraíso, teu sorriso é o meu sentido, é meu ar pra respirar, preciso de você aqui. Quero noite dormir com você, nos teus braços poder me acolher. Já não dá pra disfarçar, as lágrimas estão aqui por você. Já calma, calma, todo mundo. seus olhos e o paraíso. Seu sorriso é o meu sentido, é meu ar pra respirar. Preciso de você aqui. Quero a noite tudo com você, nos teus braços poder me acolher. Já não dá pra disfarçar, as lágrimas estão aqui. Seus olhos é meu paraíso, teu sorriso é o meu sentido, é meu ar pra respirar, preciso de você aqui. Quero a noite dormir com você, nos teus braços tudo me acender. Não dá pra disfarçar, as lágrimas estão aqui, comendo por você. Paraíso, assim leva o nome do CD. Isso aí leva. E hoje a gente conversou aqui com Marcos e Edu no programa Carlos Pitt, diretamente aqui do Unique Estúdio de São Paulo. Marcos, meu querido, muito obrigado. Obrigado, Pitt. Já são de casa, Edu. Obrigado, Piazza. Vocês são de casa, Piazzada. Obrigado. Desde já desejo muito sucesso 2012, que venha bombando para vocês. Todos nós. Com o resultado agora desse CD que apenas saiu, tem muita coisa para rolar ainda. E desejo muito sucesso no ano que vem aí, que obrigado pra tudo aconteça para vocês. Obrigado, sucesso pelo programa. Obrigado. Maravilha, cheio de bola. Muito bom. Obrigado, gente. Edu. Muita vontade, né? Para variar. Então em casa. Estão de casa. Acostumado. Alô, Guarulhos. Um grande abraço, pessoal de Guarulhos. E sucesso para vocês sempre aí. Valeu. Sejam bem-vindos. E para fechar cantando aqui... Vamos cantar, você pode cantar com a música com a gente, né? Opa, a gente canta aqui. Vamos cantar? Todo mundo vamos vai cantar com a gente? É. É. Vamos puxar lá de trás, então. Vamos lá de lá das antigas? Lá da época. O que você gosta lá do tempo que o teu pai lá que vocês cantavam junto? Meu pai? Você falou que teu pai gostava nos modãs, invocado. Quando eu tinha uns... Vou lembrar uma coisa lá do fundo, então, mesmo. Lá de trás, eu tinha uns... Acho que eu devia ter uns 5, 6 anos. Um EP Florido. EP Florido? Nossa. Eu tinha aquela vaizinha de Itaquara, que ia lá em cima, assim, meu pai gostava. Ah, Chitãozinho. Dá uma saudade do velhinho agora. Dá saudade. Com certeza. Ele vai fazer 2 anos agora também. É. Praticamente. Tá saudade a dobrar. Nossa, demais. É uma coisa de louco, assim. Essa você sabe que eu lembro do radinho de pilha na minha casa lá. Ficou aqui, ó. Olha aí. Tá tatuado aqui o nome do... É, velhinho tá aqui. O nome pai e o violão aqui na tatuagem do Edu. Isso aqui era a vida dele. Que bonito, que bonito. Parabéns. Deixou, né? É isso aí. Carrega. Então vamos cantar pra ele. Como é que é o nome dele? Osvaldo. Onde ele estiver, que seja lá. Bentivi. Está lá... de Bentivi. Está lá no paraíso, Bentivi. Ah, com certeza. Gente, simbora então, vamos cantar. Aliás, essa música todo mundo conhece como também, né? O IP e o Prisioneiro. Mas pra nada é seu IP Florido hoje aqui, né? Vai ser. Simbora com Carlos Pitt e Marcos Edu cantando ao vivo pra fechar com o modão lascado. Simbora, paixão. Simbora. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, no segundo andar da penitenciária, lá da rua eu via. Canta você. Quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr do dia ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela hoje tem altura da minha janela. Só uma diferença agora, aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Lindo, obrigado, Carlos Pitty. Valeu, moçada. Valeu, Pitty. Simbora, gente. Acesse www.carlospitty.com ou www.youtube.com/CarlosPittOficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Música.

Acabando o ano e o Show da Virada vem aí. Esse ano conta com grandes participações de sertanejos. O Show da Virada é exibido pela Rede Globo desde 1998 e já foi gravado nos dias 22 e 23 de novembro no Credit Card Hall aqui em São Paulo. Mas esse ano terá uma edição caprichada. Vários artistas de diferentes estilos participam do especial. Mas vai ter muito sertanejo. Michel Teló, Fernando Sorocaba, Daniel Chitãozinho Chororó, César Menotti Fabiano, Jorge Mateus, Zezé de Camargo, Luciano, Luan Santana, Paula Fernandes, Victor e Léo e Bruno Marrone. Olha só quanta gente, todo mundo comemorando a virada do ano. Mas nem bem acabou o ano e o pessoal já está com planos para 2012. Por exemplo, Leonardo e Eduardo Costa gravarão um DVD em um bordel, ou numa zona, como ambos preferem dizer. A proposta do DVD é de resgatar modões daquele destino mais dolorido, sofrido e apaixonado. O ambiente do DVD foi escolhido pelo fato de que a história de vários sertanejos, incluindo os dois, passaram por apresentações em bordéis no início da carreira. E uma boa notícia, após uma série de exames, foi divulgado que as dores no peito sentidas por Jean, da dupla Jean e Giovanni, eram decorrentes de estresse. Ainda bem, né, gente? Não é nada sério. Descansa aí, menino, descansa! Mas quem não quer saber de descanso é Gustavo Lima. Ele já tem 220 shows marcados para o ano que vem, vê se pode. Em janeiro ele viaja para os Estados Unidos, onde fará uma turnê, e já tem todos os ingressos esgotados. É, e ele está ansioso, pois é a primeira vez que ele viaja para o exterior e quer comprar um iPhone que ainda não tem. Então tá. Bom, pessoal, quero agradecer muito a companhia de vocês esse ano. Foi muito bom estar ao lado de vocês todas as semanas. Nós vamos entrar em recesso aqui no programa Carlos Pitt, mas vocês vão ter os programas especiais até o início do próximo ano. Qualquer coisa, matem saudade pelo site do Carlos Pitt, www.carlospitt.com. Quero desejar que nesse Natal, mais que presentes, vocês tenham em suas casas presenças. Presenças de pessoas especiais, famílias, amigos, que vocês possam dar e receber muito amor. Um ano novo cheio de trabalho, agito e diversão. Feliz Natal, feliz 2012, sucesso, gente. Beijão, até 2012. Tchau, pessoal. Valeu, Miroca, trazendo as últimas fofocas do ano, né? Lembrando que a partir de semana que vem tem programas especiais aqui do programa Carlos Pitt pra você, tá bom? Vamos entrar em férias, mas vai ter ótimos programas pra você curtir especiais, melhores momentos do ano e muito mais, tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo! Não esquece de acessar o meu site e baixar o tema de Natal 2011, Natal de amigo, Natal de irmão. Lá no meu site você pode fazer o download desse tema e usar na sua ceia de Natal, usar com a sua família, usar o tema para o seu Natal 2011, Natal de amigo, Natal de irmão. Tem um videoclipe também no YouTube, no meu site carlospitt.com, no Blogspot também, tá legal? Simbora, moçada! Agora tem música que eu faço e eles gravam. Vamos curtir? Lançamento pra você. Essa, mais uma gravação dessa música que é lindíssima, uma das músicas minhas mais procuradas aí. Brasil ou Portugal? Agora na voz de Marcos e Everaldo, lançamento dessa dupla de Santa Catarina. Alô, Marcos e Everaldo, um grande abraço, Brasil ou Portugal? Tô imaginando você, amor, aí bem longe de mim. Do outro lado do oceano e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, eu pegaria o primeiro avião. Partiria pra tomar o mundo e juntar você com o meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh.

é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. Boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me morro. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passe é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, rindo à toa, fala mansa, fechando aqui o programa de hoje, o programa Carlos Pitty. Obrigado, gente, por esse carinho, obrigado por essa paciência com a gente, né? Ah, por você estar sempre com a gente, não tem palavras, muito obrigado. Olha, foi um ano maravilhoso, com toda certeza, nosso programa crescendo cada vez mais, novas rádios chegando, a todos vocês, as rádios aí da nossa rede, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade com a gente, pelo carinho, pela recepção sempre com a gente, com o nosso programa toda semana, com um carinho muito especial. A todas as rádios de nosso Brasilzão, de Portugal, a vocês que nos acompanham, que nos dão essa força legal, tanto no programa, na minha carreira, tocando as músicas do Carlos Pitty, dos parceiros aqui nosso, muito obrigado, viu? E a você, ouvinte, a você que nos acompanha, que faz companhia pra gente toda semana, nesse mesmo horário aqui no programa Carlos Pitty, viu? Obrigado a Miroca, Carlinha, né, por mais um ano, a toda a nossa equipe de produção, a Unique Studio, obrigado ao Carlinhos Cocó, nosso diretor de áudio, a todo mundo aqui da equipe, né, por esse trabalho maravilhoso nesse ano aí de 2011. Que 2012 venha com 2012 motivos de sermos felizes, de termos saúde para trabalhar ainda muito mais. Obrigado a nosso Deus, nosso grande mestre lá de cima, que nos guia, que nos dá força, que nos dá coragem para vencermos todas as barreiras e todas as dificuldades, tá bom? A você, um maravilhoso Natal em família, de paz, luz e vida, um ano novo repleto de muitas emoções. Esse é o nosso último programa do ano, exclusivo, né? A partir da próxima semana que vem, do Natal, do Ano Novo e parte de janeiro, você vai ouvir programas especiais, os melhores momentos do ano, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Feliz 2012 pra você. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.